naquele pique. Vai que vai, que vai, que vai. Vai que vai, que vai, que vai. Botou pressão, botou pressão. Se envolveu com os cria certo, é só catucadão. Tá ligado que o bonde aqui bota com pressão. Não mexe com ela não, que essa novinha é minha. Vai ralando a tchequinha, vai, mãe, vai. Vai, rala, rala, tchequinha, rala, rala, tchequinha, rala, rala, tchequinha, novinha safadinha, rala, rala, tchequinha, rala, rala, tchequinha, rala, rala, tchequinha, novinha safadinha, rala, rala, tchequinha, rala, rala, tchequinha, rala, rala, tchequinha, novinha, vai, vai, e rala, rala, tchequinha, rala, rala, tchequinha, rala, rala, joga pra cima, vai, mamãe, vai. Alô, DJ Juninho Pan, tamo junto, hein? JA Gravações, Sidney CDs. Alô, Hiperdental, é nóis. HR Produções, Thiago Download. Se envolveu com os cria certo, é só catucadão. Tá ligado que o bonde aqui bota com pressão. Não mexe com ela não, que essa novinha é minha. As novinhas daquele jeito, vai, todo mundo. E rala, rala, tchequinha, rala, rala, tchequinha, rala, rala, tchequinha, novinha safadinha, rala, rala, tchequinha, rala, rala, elas gostam, elas gostam. De frente o paredão, vai. E rala, rala, tchequinha, vai ralando, vai, aqui quando vai. E rala, rala, tchequinha, novinha safadinha, rala, rala, tchequinha, rala, rala, tchequinha, rala, rala, tchequinha, novinha safadinha. Alô, caminhão de motos, é nóis, hein? André Cidiz, chama a quadrada, paredão chama na bota, carreta, bebe sua guiada, joga.